vamos dançar, cantar, yeah! Num dia de alegria, o dia está a chegar. Os teus amigos estão todos aqui, gostam todos muito de ti. No país dos brinquedos, és feliz, vem brincar, jogar, aprender e sonhar. Abraço para Nani, Nani, a buzina. Chegar, abraço para Nani, Nani, o seu carro é meu.